2020, Ocean Air 63, 15. Descendo para 2000. Estou autorizado para seguir. Guarda mais um pouquinho para ver se eu tenho contato com o seu tráfego ainda ou não. Motor Salvador está 3216, Momo Frotti. 3216 da TAM, sobre o contato, Salvador 350 no perfil Momo Frotti. Está presente direto Momo. Está presente direto Momo, acende o 350, TAM 3216. Bom dia, eu preciso do Lobo 17. Procura sair da Arbor. Arbor, obrigado. Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Arbor, está aqui, obrigado. Salvador, a Tríplice com 626 está no ideal descendo. Com 626 descendo para 4.000 pés, está 2020. 4.000 com 1.020, com 89, o Chubeca está na mesa. Salvador, a Tríplice 489. 5489 da Tripe, é o Pátio 3, carregamento pessoal, é pode para o táxi. Tem livre puxa, acionamento, chamará para o táxi, 5489. Aciona identificação, deixa um 50 na Mari. 050 na Mari, o azul 416. Gente, a aeronave já está, já passou do externo, aguarde só mais alguns instantes, após a passagem do próximo tráfego, você será autorizado a linha decolar, tá ok? Então 3566, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 10 nós. Livre pouso, pista no zero, então 3566. Toca Lima, reporta através de parede. Através de parede, Lima, Delta Lima. Controle a trip 5626, dá pra encostar, vou até a luta, por exemplo. Guarda 5626, o TAN 3216 restrito nível de voo 250, pelo centro Recife. Restrito ao 250, tá 3216. 333. Uno 333, formação em curso aqui até nosso paracota nível de voo 360 para Congonhas. Tem que estar fazendo aqui, ó, Uno 333. Bono 333, Salvador Congonhas, autorizado no nível de voo 360, decolada 1-0, primeira curva direita, terceira saída da El Leida, após Leida, voo direto para São Fridge, onde intercepta a rota Tejulu 1-6. 5051 no transponder, o controle 120.8, voo no 333. Bono 333, autorizado Salvador, Natal, nível 360. Decolada 1-0, na curva direita, na saída da El Leida. Liga o brinde, intercepta o Tejulu 1-6. Transponder 5051 e o batalho 208 no 33. Correto, 03 em portão, reposição de pronto, tracionamento de 7. 33 real. 7. Reautorizado 3 mil pés, ajustado 1020. Lima, Lima, mantém passaredo. A Juliette, 6141. Lima, ativa atentando ao C3C800 da Gol, irá passear até o ponto espera, via Juliette para o 02, portão de 141 da Janela. Levando o gol para a ponte 02, 61 no patrono. 66, solo 55, direito no 219. Direito no 219, primeiro gol. Entrei 566, solo 55, direito no 219. Direita, 1-219, obrigado, boa. 132 apenas no PLD, no 924, tem impacto autorizado inicialmente até através do portão 62. Do 2262, livre decolagem cabeceira 10, vendo no 40 graus, 11 nós. Decolagem 2262. Informativo 35489, passe em frente e reporte para ingresso no 459. Reportada para ingresso em 489. Fala, boa tarde, eu estou 3566, telefone aqui, tá? Confirme o tanto? 3566. Taxi via Alfa, reportando o taxi 6 de Leto, então 3566. Alfa, reportará Alfa de Leto, 3566. Fala, 394, para o busco de acionamento, portão 5. Fala, 394, aguarda. Guarda. O gol no 600 na fita. 600. É importante estar aqui um pouquinho mais à frente aí, tem uma arbolha da sua roda para ingressar no portal. Tem uma Vai. Muito obrigado. Para o ingresso, 5489. O trip mantém a posição guardando. Vai bater posição 5489. Conforme, mantém o litoral sul no meu pé, reporta ingressando Interlagos. Para ILS, 1-0. 6315, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 14 nós. Pouso autorizado, não, 1-0, obrigado, tá. Mantém o setor oeste de Itaparica, subindo para 1-0-0, confirme seu PLB. B04, ciente. Patrulha de Salvador, boa tarde, passarinho 2262. 2262 da passarinha. Contato radar, Sabel 180, no perfil Arbor Elefa. 7 Arbor Elefa, passarinho 2262. Santa Lima, controle. Agora tá bom. Você me transponder que o senhor está acionado? 5200. Gente, modifique o transponder para 5557. O 626 reautorizado descida para 2.500 pés. 2.500 pés, o strip 5626 aguardando o vetor final para o localizador. 7.2.500, aguardando o vetor final. Vitor Bravo Alfa da presente, chame Torre Salvador 118.612. 118.612. Salvador, Torre Salvador, é o Papa do Vitor Bravo Alfa. Vitor Bravo Alfa autorizado final da 17, informe final de 2 milhas. Salvador, é o Papatango Vitor Bravo Alfa. Papatango Vitor Bravo Alfa, como me recebe? 5/5. Já no portão 01, no táxi em frente, no ponto de telecom número 3, chama 2-8-6-12 e o altímetro vivo, 0020. É o trip, confirma, senhor, 5489? Afirmo, trip 5489, táxi em frente, no ponto de telecom número 3, chama 2-8-6 e o altímetro vivo. Ponto de telecom, 2-8-6, obrigado. Nando no 2545. No 6? Uma Recife no 2685, alternando na 2545. Controle azul 41 no 6, só confirmando o procedimento em uso em Salvador, o LS, o IP da 1-0. LS é que você em uso. Sim, já manda o ponto de espera, 5489. Já mandei 5489. O Xaner 6315, solo 1700, libera direito, chame solo 1219. 9. Ótimo, guarda. Vitor Mike Quebec do presente rotatória. Rotatória, Quebec. Lima controle. Tem condições de manter 500 pés até buraquinho? 500, 10.020 Lima Lima, Delta Lima, somente para informação, eu tenho 4 tráfegos em aproximação agora para 17. Controle, confirma ajuste para o 4196. Para o 116, ajuste em Salvador 1020, desce para 4000, autorizada final RNAV, reporte estabilizado. Ok, 4000, reporte estabilizado. Pelo Quebec Cerrada presente, voo rotatória. Rotatória, Oceana. Ponto para o TAC, portão 05. Autorizado, chama para o TAC, 394. Bravo que Luiz, faça a espera do presente no meu pés, no setor, curvas pela direita. 26, aproximação final estabilizada. 5626, tá baixado e travado? Ainda não, senhora. Confirme? Ainda não, senhora. Informe baixado e travado, vento no 60 graus 10 nós, ajustado no 020. Vamos ali. Lima Delta Lima, controle. Delta. Noite para informação, tem tráfego do Victor Mike Quebec à sua frente, posição de 12 horas, 2 milhas. No 1510, ele está seguindo para a final da 17. Victor Mike Quebec, da presente torre 1186. 1862, Quebec. Vindo 93, decola 02, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado. Torre Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, reporte na rotatória. Passaram na rotatória, Quebec. Agora baixar travado, 5626. 5626, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento no 60 graus, 10 nós. No 60 com 10 chats. 600, tá visual com tráfego na final da 10. Vol. 600, tá visual com tráfego na curta final da 10. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém. Salvador, muito boa tarde, azul 416, estabilizado no ILF da pista no 10. Vai me chamar no externo, azul 4116, baixado e travado. Chamará no externo, no azul 4116, baixado e travado. Vitor Bravalto, peço que o senhor não se alongue, dá, pretende já prossiga final da 17 e o tráfego já foi superado, tá ok? Já tô com outros tráficos para 17, peço que o senhor não se alongue, tá ok? Vitor Bravalto. Tá ciente, tá visual com a aeronave, cruzando na vertical. Na rotatória, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, tem condições de manter separação com o tráfego à frente? O Vitor Bravalto, Seneca? Negativo, senhora. Perdi o contato visual com o mesmo. Afirmativo. Então faça um 360 na rotatória e me reporte na... quando termino no 360 na rotatória. Já. Dá pra poder fazer um 7 pra correr do esporte. Filha aqui do Bravo, vou baixar travado. Mato pra acionamento, chama 2, 186, bom voo. Lima da presente, chame torre 118, meia dúzia. Direito no 219. Direito no 219, aqui na Campinas, 3 horas e 30. Gente, aguarde o 1394. Aguardando. Solo, Salvador, 35626. 35626, alfa quilo para o 43, previste a posição 04, quando lá tem o sinalizador. Alfa quilo, posição 35626. 7. Pede autorizado cruzamento da 17, manda pra mim, mano. 1600, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 40 graus, 10 nós. Livre decolagem de 1600, da cabeceira 10. Lima Delta Lima, poderia confirmar o tipo do equipamento, é um helicóptero? Firmo, Romeu 44. Afirmativo, pode prosseguir 500 pés. 305, após o banho de lagoa, em direto Juliette, 04, portão. 704. Para o quilo, Quebec Serra. Vai manter espera no setor, o quilo Quebec Serra tem 2 tráfegos em espera na rotatória. Mantém, Serra. Para descida, tá ok? Descendo para 1.000 pés, aguardando descida, Vitor Mike Quebec, que avisou a aeronave na final da 1.0. Vitor Bravo Alvo, pouso autorizado, cabeceira 1.7. Autorizado pro Bravo Alvo. Vitor Mike Quebec, apenas para informação de tráfego, nesse momento vamos ter o cruzamento de helicóptero de um Robson a 500 pés a cruzar a Pinomba 17, prosseguir para Buraquinho. Então você vai manter 1.000 pés e aguardar para a descida para 500 pés, ok? Mantenha 1.000 aguardando descida, Vitor Mike Quebec. Firma, ativou. Torre Azul, 4-1 no meio, baixar travado, ó. 4-1 no meio, informa de autorização de pouso. A gente está aguardando, 4-1 no meio. O 600, decola 06, chame controle no 208, bom voo. 08, boa tarde. Azul 41 no 6, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, 10 nós. Pouso autorizado na 10. Pode continuar o vento, por favor? 130 graus com 10 nós. Obrigado, 41 no 6. Vitor Bravo Alfa, o solo foi 07, qual o pátio? Um pouco mais a 7. Isso aí, galera. 1394, ainda mais escuta do colo. Alfa, libere na esquerda, na Quebec, já tô com tráfego na final da 17 já. E aguardando para prosseguir pro pátio 4, tá ok? Libera na Quebec, aguarde só um minutinho, tá ok? Quando com o número 2, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, tá visual com o tráfego da zona final? Assim, o Quebec, tá decolando com o número 2. Afirmativo, vai se ajustando para prosseguir como número 2, Mike Quebec. Certeza. Pode descer de mim ou não? Agora pode. Certeza, Quebec. Gol 394, tá na minha escuta? Sempre. Tem como chegar o taxi um pouquinho mais pra frente aí pra gente liberar pro companheiro que tá retaguarda do senhor taxiar pro portão 3 ou 4? É, um pouquinho mais, assim a gente consegue, tá bem perto aqui. Vamos coordenar com a viagem dele e informar aí quando estiver bom. Ok, obrigada. Oi, boa, é o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, reporte rotatória. Rotatória, Serra. Passa aí pra sua ingresso, porque os gols também já estão coordenando ali. Muito obrigado pela atenção, obrigado por favor. Tio 924 aguardando. 1394, grata pela colaboração. Opa, tá bom, fala 7, Quebec. Tomai Quebec, pouso autorizado. Quebec. Azul 4116, solo 08, direito no 219. 219, vai direito, azul 41. Agora a Torre Salvador na 7186. Mike Quebec, autorizado backtrack. Pode para o ataque. Pode para o ataque. De cabeceira 10, vento 140 graus, 12 nós. Devo decolar 54 graus. Então 3193, chame Recife, 1251, alternando no 3325. Gol 924 ali, mantém. Bravo que Luiz que me chame na rotatória. Bravo que Luiz que para informação de tráfego, eu tô com Bravo November 2 APA na final da 17, tá ok? Vai me chamar na rotatória, o Bravo que Luiz. Bravo que Luiz. 5489, decola azul no 1, chame controle agora, no 208, tem um bom voo. 1208, obrigado. Controle Salvador, 35489, decolou na sua escuta. 5489 da Trip, sob contato radar Sabel 200, perfil Arbor, conquista. Subindo no perfil Arbor, solicita como nível final, nível 1 no 60, certo? Tente, sobe e mantenha no 60, aguardando coordenação com Recife, Trip. Subindo para 1 no 60, 5489. Firmo. Informativa, informa no solo controlado. Ele informará girando base da final, porque ele perde, eu perco contato com o solo, o Lima Delta Lima. Ciência. Voo 924, apenas para informação de tráfego, temos um helicóptero que está no setor norte, não vai interferir com a sua aproximação, nesse momento está a 500 pés, então vou pedir para o senhor manter a posição da carta de decolar, mantendo pro até 2 mil pés. E após curva à esquerda, tá ok? Tem livre decolagem, cabeceira 1-0, vento no 40 graus, 10 nós. O voo número 33 para o táxi, com 1-7-1 agora, economia de 4 horas, 10, valeu. 10 nós. Depois 1-7, Quebec C. Tirando base da final, Lima Delta Lima, pode considerar o pouso da presente mais um minuto. Gente, Lima Delta Lima. Ah, então, boa tarde. Boa. Brasque Luiz, que dá presente autorizado final da 1-7. Juliette 03, o portão atendendo o táxi 737, tá bom? No 2085, alternando no 2545. 00? Tá escutando, né? 00? Vou chamar Recife agora, 1-2685, alternando no 2545. 2085, 2545, boa tarde. Boa. O Trip 5489, para informação, o Centro Recife autoriza nível final 1-60. Sobe e mantenha no 60, 5489 da Trip. Controle Salvador, gol 1924. 1924 da Gol, sob contato radar, Sabel 350, perfil Puca Jamaracaju. Puca Jamaracaju 350, gol 1924. Beck Sierra, solo 1-4, liberando a direita, boa tarde. Sente no 336, após a rolagem do Boeing da companhia, o senhor ali mantém. Gol 394, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 50 graus, 9 nós. Bravo, que Luiz, que pousou autorizado, cabeceira 1-7, vento no 50 graus, 9 nós. Próximo para iniciar lançamento, Juliette Quebec. Juliette Quebec, livre lançamento, reporte ao mais fora. Tranquilo. jump para início, táxi? 1394, decola zona meia, chave controle no 208, bom voo. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, o voo 1394 decolou. 1394, boa tarde. Contato a data da 360, após 2000, voo Ileda, após Ileda, Bridge. 360, 2000, Ileda, Ileda, Bridge, voo 1394. 561, informação em curso aqui, é 1394. Vinha um ativo. 1361, no Salvador, Brasília, autorizado de 380, via Upper Zulu 17, decolada 10, primeira curva direita. Pedido a saída, boa transição, elétrica. 5056 no transponder, o controle opera em 90.8, tanto 561. Autorizaram Brasília no 380, Zulu 17, Arbor, pista 10, primeira curva direita, elétrica. 5056, o transponder 1208, o controle se reportará pronto, tá 351. Só confirmando a saída, Arbor, após Arbor, voa elétrica, posição elétrica, onde intercepta a rota do Zulu 17. Arbora, Elefa, 3561. 1333, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 40 graus, 13 nós. Livre decolagem 10, eu vou 333. Pronto, cobre. Novembro, Serra, Novembro, Salvador, João Pessoa, 090, nível autorizado, voo 577, a rota tem recife após VPT, decola da 17, primeira curva esquerda, perdida saída, ponto 5004, que transponde o controle 120.8, Novembro, Serra, Novembro. O controle em 120.8. Confirme o nível e a rota, por gentileza. Tente, Novembro, Serra, Novembro, 44, confirme o VOB. 05 a bordo para o táxi, chama 2, 308, meia dúzia. Decolando no 9, chame controle no 208, bom voo. Gente, chama o controle 208, uma boa. 9 Serra, 9 livre acionamento, chame para início táxi. Chegou a CNR 62, zona 3. Nossa. Contato radar da 360, perfil da Leda Bridge, da presente voo Leda. Da presente Leda, 1333, subindo ao 360. Eu vou CNR 62, zona 3, Quebec, autorização Galeão. Sente, 1 minuto 4, 62, 93. Novembro, Serra, Novembro, Serra, me escuta. Novembro, Serra, Novembro, me escuta. 1924, chama Recife, 12685, alternando no 2545. Recife, 12685, alterna 12545, boa tarde.